Qual a cor do pôr do sol? Qual a cor da terra? Qual a cor do vento? Qual a cor da chuva? Rádio Aconchego. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Rádio Aconchego. 88.1 FM ou pela internet. Alô, alô, e mais uma tarde aqui na Rádio Aconchego 88.1, no Pelos Olhos e Ouvidos, direto do SIS, Serviço Integrado de Saúde no Engenho do Meio. Hoje, um programa muito especial, que vocês podem acompanhar pela página do Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos, o convidado Oséias Borba Neto, do Sarau das Artes. Boa tarde, Oséias. Boa tarde, Getro. Boa tarde, caros ouvintes. Então a gente vai conversar muito sobre o Sarau das Artes, sobre a guerrilha cultural e sobre o grupo João Teimoso. Vamos de música para iniciar e daqui a pouco voltamos com Oséias no Pelos Olhos e Ouvidos. Vai meu cabané, na sustenta banda pra jorrar. Conexão, meu conteúdo quente vai queimar o seu disco virgem, gravando língua que voa no seu coração. Segure-se na rede que lá vai meu cabané, na sustenta banda pra jorrar. Conexão, meu conteúdo quente vai queimar o seu disco virgem, gravando lindo arquivo no seu coração. Interatividade é assim mesmo, a vida é pra compartilhar e gozar. O velho James Brown já dizia, Nete, não leve a mão, se não. Interatividade é assim mesmo, a vida é pra compartilhar e gozar. O velho James Brown já dizia, Nete, não leve a mão, se não. Segure-se na rede que lá vai meu cabanete, na sua estreita banda pra jorrar. Conexão, meu conteúdo quente vai queimar o seu disco virgem, gravando um lindo arquivo no seu coração. Segure-se na rede que lá vai meu cabanete, na sua estreita banda pra jorrar. Conexão, meu conteúdo quente vai queimar o seu disco virgem, gravando um lindo arquivo no seu coração. Interatividade é assim mesmo, a vida é pra compartilhar e gozar. O velho James Brown já dizia, Nete, não leve a mão, se não. Interatividade é assim mesmo, a vida é pra compartilhar e gozar. O velho James Brown já dizia, Nete, não leve a mão, se não. Então, chegamos ao primeiro bloco desse sábado do Pelos Olhos e Ouvidos, com um convidado especial, Oséias Borba Neto. Oséias, fala do começo da história. Faz 8 anos que você tem o Sarau das Artes, mas fala primeiro do João Teimoso, para a gente compreender o início da história. Ok, uma boa tarde. O grupo João Teimoso, ele como é um grupo de teatro, uma produtora, um espaço cultural. Ele começou a partir de um curso de teatro meu no bairro do Pina, no antigo Centro Social Urbano do Pina, na Arte Viva, onde eu era professor de teatro, e em 2001 nós resolvemos montar um grupo de teatro ao final de um curso. E esse grupo é hoje o Grupo João Teimoso, o Grupo de Teatro João Teimoso. Nós, quando começamos, nós não tínhamos grana nem para uma peça de figurino, nem onde ter ensaiar. A dificuldade que tivemos muito grande para conseguir espaço para ensaiar na época. Muitas portas se fecharam, daí veio o nome João Teimoso, que é aquele bonequinho que você tenta derrubar e sempre fica em pé. E em 2013, nós fizemos um espetáculo, a terceira montagem do espetáculo Bordel Pátria Amada. Em janeiro de 2014, a gente alugou o Espaço Cultural João Teimoso na Boa Vista, onde a gente está até hoje. Apenas que a gente mudou de janeiro, que a gente era, até janeiro desse ano, a gente estava na Rua do Aragão, e agora a gente está na Avenida Conde da Boa Vista, 170, primeiro andar, edifício 1. E, José, de onde começa assim o núcleo do João Teimoso? Começa em que bairro do Recife? A gente começou no bairro do Pina, né? Exatamente lá no CSU. Então a gente começou lá com os jovens da comunidade do Pina, da periferia mesmo. Fomos ensaiar um período no bairro do Bode, ali no Bode. Depois ensaiamos um pouco na escola Assis Chateaubriand, na Brasília Teimosa. E depois passamos a ser sede, assim, ficar tendo os ensaios frequentes no antigo bar Kibe Lanches, nos fundos do Kibe Lanches. Onde, anos depois, a gente veio a fazer o início do Sarau das Artes. Muito bom. E na época desse início do João Teimoso, quem é que já era, tinha alguma formação em teatro? Ou era todo mundo iniciante mesmo, apenas apaixonado pela arte cênica? Eu já era professor de teatro, né? Eu comecei minha carreira de teatro em 1980. Então, em 2001, eu já tinha passado por audiovisual, já esse período todo fazendo teatro. E os outros eram todos alunos meus, com exceção de dois, que era Cadu, que era um grande amigo meu, que foi o nosso programador visual, foi quem criou a primeira logo da gente, e foi um grande incentivador e um grande parceiro. E Carlos Pinto, que era da área administrativa da Arte Viva, e quem nos ajudou também, ficou no Grupo João Teimoso até muitos anos conosco na área administrativa do grupo. Então, lá no Pina, no espaço Kibe, é isso? Lá no Kibe Lanche, nos fundos do Kibe Lanche, que era o antigo Recanto dos Artistas, onde a gente ensaiava. E daí, como é que foi essa ideia do Grupo João Teimoso fazer o Sarau das Artes? Como é que foi essa... É o seguinte, nós fizemos no Pina em 2002 duas temporadas de 3 meses da peça Bordel Pátria Amada. Aí em 2003 nós fizemos no Recife Antigo, no Teatro Maurício Nassau, e aí alugamos o espaço a gente. Só que em 2002, quando a gente fez a segunda temporada do Bordel Pátria Amada lá no Kibe, a gente reformou toda a parte lá atrás, botamos cerâmicas, refletores de teatro, ajeitamos tudo como mini teatro lá atrás. Mas a ideia nossa era que quando a gente saísse para o nosso espaço, a comunidade do Pino usufruísse do espaço. Só que aí a comunidade não usou, o espaço ficou fechado, abandonado lá nos fundos do bar. E aí quando a gente criou o movimento Guerrilha Cultural, em 2009, janeiro de 2009, ele previa formação, difusão, organização de grupos... divulgação, e aí na difusão eu resolvi criar o Sarau das Artes. E aí começou em agosto de 2009. No mesmo ano que surgiu também o Guerrilha Cultural, né? A Guerrilha Cultural começou em janeiro, na verdade. Quer dizer que projeto. O Sarau das Artes é a primeira atividade dessa guerrilha. Na guerrilha a gente já fazia questão, a gente fez um piloto de um programa de TV, já fazíamos organização de grupos antes, porque assim, a guerrilha, ela na verdade é um filho de um antigo projeto nosso chamado Projeto João Teimoso, que a gente ampliou. Certo. E no João Teimoso, no projeto João Teimoso, a gente já dava oficinas, a gente já se organizava com outros grupos, ajudava outros grupos a se organizarem profissionalmente. Então já começou dessa forma. E aí em 2009 a gente resolveu criar o Guerrilha Cultural, e o nome vem exatamente da história de lutas de Pernambuco. Então a gente tanto se inspira não só nas histórias de luta de Pernambuco, mas também a gente se inspira nos lanceiros do maracatu, nas disputas da capoeira, do cavalo marinho. Muito bom. Então por isso veio o nome Guerrilha Cultural. E aí na difusão a gente pensou em fazer um sarau. E aí a gente escolheu o bairro do Pina, primeiro pra gente voltar a reocupar aquele espaço que já tinha, a gente já tinha usado e nunca mais ninguém tinha usado. Segundo, pela efervescência cultural que o bairro do Pina tinha. Então o barzinho ficava de esquina da Conselheira Guiar com o antigo Polo Pina. Sei, sei. Então era um lugar estratégico. Uhum. E aí a gente resolveu começar o Sarau das Artes lá quinzenal. No início era só os atores de João Teimoso, onde a gente fazia performances, fazia, lia poetas clássicos. E a partir daí começaram a vir os artistas. Uhum. Aí vieram o pessoal do stand-up comedy. A gente também tinha um grupo de dança da gente. Aí depois do stand-up comedy veio os poetas. Aí depois veio alguns músicos. Vieram bailarinos, bailarinas. E aí o sarau foi ganhando corpo. Em 2013, em janeiro de 2013, nós participamos pela primeira vez do Janeiro de Grandes Espetáculos, na programação. Entramos na programação do Janeiro de Grandes Espetáculos, paralela, onde nós fazíamos os três finais de semana do janeiro. E isso nós vemos fazendo nesses anos até agora, então. No Recife a gente tem muito recital em muitos cantos da cidade. O Sala das Artes começa também no bairro, né? Essa coisa de aproximar quem tem a proximidade com a arte, pelo menos o gosto, né? E aí a gente vai aglomerando gente, e o pontapé disso é que faz as pessoas chegarem, mesmo que a gente não conheça pessoalmente, mas as pessoas vão chegando. Como é que você vê essa ideia de sarau, de juntar gente que gosta, que quer difundir arte? Olha, a gente tem uma definição que a gente dá pro sarau desde o início, que a gente diz que o sarau é uma grande confraternização com as artes. É um grande encontro, onde a gente faz a troca com os demais artistas. A gente tem artistas veteranos com artistas novos, poetas antigos, poetas que estão começando, como a gente também faz a formação de plateia, que é tão carente em nosso estado e nosso país, né? Uhum. Então a gente consegue fazer essas duas pontes, não só essa confraternização entre os artistas, como a gente hoje costuma dizer, uma grande família, Sarau das Artes, mas também essa troca com a plateia, com o público. E aí a gente começou a usar inclusive os fundos do Kibilanche, que era chamado Recanto dos Artistas, que foi um canto muito usado na década de 80 para shows, espetáculos. Ah, quer dizer que o lugar já era utilizado e vocês recomeçaram, reocuparam. Reocupamos. Na verdade, o lugar ele foi muito utilizado na década de 80, 90, e aí a gente passou, quando a gente ensaiava, não tinha praticamente nada, não era usado os fundos do bar. E aí, quando a gente começou a fazer o sarau, aí a gente começou a dar uma outra cara, uma outra movimentação àquele local. E sofremos também muito preconceito no início, por ser um barzinho simples, humilde, e muita gente via com outros olhos. E hoje as pessoas já veem de outra forma o Sarau das Artes. É incrível, Zé, porque eu já tive essa experiência também de fazer recital, sarau. Fiz na comunidade do Alzé do Pinho e depois na comunidade do Barro. E mesmo a gente se conheceu do ano passado para cá, mais ou menos, nos aproximamos, e as dificuldades são idênticas, né? Mesmo a distância geográfica, na mesma cidade, mas as dificuldades são, e as preocupações também, de aglomerar público, né? É verdade. Eu costumo dizer que assim, a dificuldade da arte aqui, da mesma dificuldade que no Alto José do Pinho, a gente vai ter no centro da cidade, ou vai ter em outro bairro, a gente também tem a dificuldade que a gente encontra aqui, a gente vai encontrar também em outros estados, porque a cultura em nosso país, infelizmente, é muito difícil de ser feita. E hoje em dia a gente está vivendo um momento que está um grande sucateamento da cultura, a nível municipal, estadual e federal. Então, ou a gente faz uma verdadeira guerrilha e arregaça as mangas e faz, porque se a gente for esperar que o governo venha ajudar, venha participar, a gente não começa a fazer. A gente tem que começar a fazer e depois cobrar. O pontapé começa com quem tem gosto e quem quer fazer. Oséias é um grande exemplo da cidade. Está aí há 8 anos de batalha com Guerrilha Cultural, com João Teimoso e com Sarau das Artes, que a gente vai conversar mais especificamente no próximo bloco sobre o Sarau das Artes, sobre toda a história, por quem passou por lá e quem são as próximas atrações e o planejamento até o final do ano. A gente vai falar sobre, especificamente sobre o Sarau das Artes com Oséias Borba Neto. Vamos de música, vamos de Ed e vamos matar a saudade com o Cordel do Fogo Encantado. Eu cheguei nos quatro cantos, olhei a rua 13 de maio. Segui São Bento, segui Amparo, fui parar no Bom Sucesso. Me lembrei de Buenos Aires, no Largo do Guadalupe. Amargando, e ao do café, amargando, e ao do café. No cruzeiro de São Francisco, fui para a Praça do Cabo. Pecado da Ribeira. Na praça do jacaré, a mochê, a mochê. Olinda mandou me chamar. Olinda mandou me chamar. Olinda mandou me chamar. A mochê, a mochê. Na Praça da Liberdade, segui Praça de São Pedro, subi Mercado da Ribeira, desci Largo de São Pedro, no Largo do Guarador. Na Praça do Jacaré, a Foché, a Foché. Olinda mandou me chamar. A Foché, a Foché. Olinda mandou me chamar. Yeah. Na madrugada de vento seco, no clarão da grande lua, traqueada no recôncavo do sol. Na montanha mais longe do mar, numa serra talhada, espinho fechado, coivara, caieira, vereda, distância da rua, mato, cerca, pedra, fogo, faca, lenha, seca, bote, bala, bote, bala, bote, senha, tabuleiro, um tabuleiro em pó. Na pedra dos gaviões, uma mulher deitada, o nome é Maria, a dor conduzindo o filho terceiro nas garras do mundo sem guia. Vai nascer outro homem, ouviram? Vai nascer outro homem, o seu nome é Stanley. Mais um filho da pedra dos gaviões da montanha, do recôncavo do sol, e eu aqui vou cantar sua morte, sua vida, seu retrato sem cor, seu recado sem voz. Morte, vida, Stanley. Morte, vida, Stanley. Morte, vida, Stanley. Morte, vida. Todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. De volta aqui para o segundo bloco do Pelos Olhos e Ouvidos, na Rádio Aconchego, com Oséias Borba Neto, do Sarau das Artes. Oséias, vamos nos ater agora ao Sarau das Artes. Fala dos lugares por onde, todos os lugares que o Sarau das Artes passou, para a gente entender. Ok, a gente começou o Sarau das Artes, como eu falei, no bairro do Pina, no Bar Kibi Lanches, e ficamos até abril do ano passado. Onde abriu, nós fizemos um sarau lá. 15 dias depois fizemos um grande sarau comemorando os 15 anos do João Teimoso, ano passado, na Malakoff, dentro de um projeto da Funarte. E a partir do ano, no mês seguinte, maio do ano passado, nós saímos do Kibe e fomos para a Batatop, que era uma lanchonete na Rua do Hospício, em frente à Casa Bahia, bem próximo ao Teatro do Parque, onde continuamos o sarau lá quinzenal, até janeiro deste ano. Em fevereiro e março fizemos dois saraus fechados no Teatro Apolo, que com o nome Amigos Teimando pela Arte. E a partir de abril nós começamos a fazer o sarau mensal novamente na Torre Malakoff. E estamos fazendo até então na Torre Malakoff, tem sido nossa parceira. E estamos com projetos de voltar a fazer quinzenal, fazendo um na Torre Malakoff e outro no Centro Cultural dos Correios, também lá no Recife Antigo. Osés, muito bom saber da trajetória, e quem também acompanha a nossa trajetória do Sarau das Artes está acompanhando aqui no Facebook. É verdade, inclusive eu queria dar um abraço ao meu parceirão Carlos Amorim, parceiro, um grande artista que sempre tem estado com a gente no Sarau das Artes, inclusive está me devendo a visita lá na Malakoff, a esposa dele, Renata Mascarenhas, e a tantos outros, inclusive assim, deixar aqui o meu carinho. A minha companheira, parceira, meu braço, perna, tudo no Sarau das Artes, que é a minha produtora de Sarau das Artes, Michelle Amorim, que sem ela eu acho que o sarau não teria tido a proporção que o sarau tem hoje. Ela é uma grande parceira, realmente. Eu também quero desejar um abraço para Evandro Negro Bento. Tamo junto, ele já veio aqui, a gente já fez a entrevista, e daqui a pouco vai rolar uma música de Evandro Negro Bento aqui no programa. E sinta-se convidada, Renata, conheço a sua belíssima arte, sinta-se convidada para a gente fazer um programa aqui ao vivo, para a gente compartilhar o que a gente faz de melhor, que é produzir arte nessa cidade. Carlos Amorim também tem grandes personagens marcantes, tipo Zefinha Parideira e tantos outros que sempre engrandecem o Sarau das Artes. Exatamente, apareçam. Não só no Sarau das Artes e aqui na Rádio Aconchego também. Sejam sempre bem-vindos. Osés, e aí quando vocês chegam na Torre Malakoff, isso é quando? Nós chegamos na Torre Malakoff agora definitivamente em abril deste ano, comemorando os 16 anos do Grupo João Teimoso, no dia 23 de abril desse ano. E temos feito uma vez por mês, sempre no terceiro sábado, mais ou menos de cada mês. Temos feito um grande sarau com cerca de 30 apresentações. Temos apoio do Satélite-PE, do Governo do Estado, que cede a Torre Malakoff, da Funarte, principalmente do Maracatu Vaza de Capibaribe, que dá o apoio do nosso som, Mestre Pirulito. Agradecer também a Prefeitura da Cidade do Recife, a Secretaria de Turismo do Recife e a Fundação de Cultura da Cidade do Recife, que também são parceiros do Sarau das Artes. Então, eu acho que é assim. E principalmente os grandes parceiros, a nossa família Sarau das Artes, são os artistas que estão com a gente, o pessoal da Dança do Ventre, Dança Cigana, Dança Indiana, Contemporânea, Teatro, Música, as bandas. Então que eles realmente é que merecem os aplausos e merecem os parabéns, porque são grandes parceiros nossos. É como a gente costuma dizer, além de ser uma família Sarau das Artes, somos amigos teimando pela arte. É isso aí, eu gosto dessa teimosia. Osés, fala como é que se dá a interação da guerrilha cultural e do Sarau das Artes para trazer os artistas para dentro do cronograma. Olha, a gente tem artistas que se inscrevem, nos procuram pela página do Sarau e aí terminam se juntando a essa família, essa grande luta, né? Tem outros que são amigos, amigos de amigos, que vão se chegando. Então hoje a gente tem uma média mais ou menos de 40 entre grupos e artistas que participam. Ou seja, se for botar esse número de artistas, dá muito mais de 100 artistas, porque só o Maracatu tem um monte, as bandas também que estão chegando. Então é uma grande parceria, realmente. Assim, é como eu costumo dizer, o Sarau ele se transformou no que a gente sempre quis, uma grande confraternização com as artes. Né? E a gente quer cada vez mais crescer e cada vez mais proporcionar melhores projetos, melhores condições aos artistas. Inclusive a gente pretende buscar patrocínios privados para poder dar um dia uma ajuda de custo a esses artistas que só fazem engrandecer o evento. É verdade. A arte também precisa criar essa gestão econômica para os artistas, para o evento e para a cidade, né? Com certeza. O artista precisa sobreviver, precisa pagar conta, como todo mundo. O evento é gratuito, ninguém paga nada. Nós temos hoje também uma feirinha de artesanato lá no Sarau, que a gente não tinha nem exposição de artes plásticas. Hoje a gente tem de esculturas, tem uma exposição também, uma barraquinha de artesanato lá dentro, para o público. E temos outros projetos assim, que estão vindo, por exemplo, do Fruto do Sarau das Artes. A gente está vindo com uma mostra de dança, Recife Dança Mais, por causa dessa parceria com o pessoal da dança. Para o ano a gente deve vir com o Festival de Música, também fruto dessa parceria com os músicos de Sarau. Estamos tentando viabilizar no próximo ano uma ida ao Rio de Janeiro com um grande sarauzão, em parceria com a Funarte, para fazer com artistas do Rio e artistas de Pernambuco um grande sarau, e mostrando o que Pernambuco tem de melhor lá no Rio de Janeiro. Então são esses e outros projetos que a gente quer levar também o sarau para outra cidade do interior. Estamos tentando parceiros com o governo do estado, para ver se a gente consegue fazer um sarau itinerante e levar para as cidades do interior. Porque às vezes quando se fala em sarau, muita gente só liga o sarau a poesia e música. É verdade. Né? E aí quando a pessoa chega lá no Sarau das Artes, ela tem um impacto, porque lá o choque bom, que é com a dança e com o teatro, né? Porque lá você vai ter, você às vezes tem stand-up comedy, você às vezes tem, muitas vezes tem dança, dança do ventre, dança contemporânea, dança cigana, grupos de dança, não só bailarinos. Tem o pessoal do teatro, que é o meu grupo, e outros que se apresentam. Então, já tivemos circo, já tivemos cinema. Já conseguimos levar um carrinho que era chamado Cine na Rua, que era um fusquinha que tem um telão de cinema. Então já levamos cinema também para o Sarau. Sim. Então assim, a ideia da gente é essa, levar o máximo de arte ao povo, formar plateia e se confraternizar entre os artistas. É sempre uma grande festa. Eu já tive presente em dois, na Torre Malakoff. Infelizmente não conhecia o núcleo lá no Pina. Queria ter visto esse, infelizmente, não tive a oportunidade. A gente tem fotos, talvez algumas filmagens, algumas apresentações na internet, se botar em Sarau das Artes. Assim, na página do Sarau tem fotos lá do Pina ainda, de apresentações do Pina. Muito bom. E filmagens também, algumas pessoas botaram no YouTube e tudo. Legal. José, não sei se tu consegue numerar quantos grupos já conseguiram se apresentar lá. Olha, a gente já teve 187 saraus. Já tivemos em apresentações artísticas, em média, mais de 2.700 apresentações artísticas. Porque assim, a gente tirou uma média. Na verdade, quando a gente bota apresentações, a gente tirou uma média porque assim, a gente tinha, quando a gente era do Pina, lá no Kibe, sim, a gente fazia uma média de 12 a 15 apresentações. Quando era no Janeiro de Grandes Espetáculos ou Grandes Eventos, a gente chegava a 20 e poucas apresentações. Quando a gente foi para o Batatop, a gente tinha uma média de 20 a 25 apresentações por sarau. E agora a gente está com a média de 30 a 33 apresentações por sarau. É número de quantidade e qualidade de diversas vertentes. Cada sarau é uma manifestação de cores e... E se você levar em consideração que já foram 187 saraus realizados, nem eu acredito quando eu for pegar e realmente é... Essa pilha que vocês têm de fazer em 15 dias é forte. Agora a gente tá uma vez por mês e mesmo assim a gente tá com a pilha para voltar a fazer quinzenal, porque a procura de artistas tá muito grande, a gente não tá dando vencimento no número de artistas e que querem participar. Né? Então a gente pensa em voltar a ser quinzenal, mas é muito cansativo, mas é muito gratificante também. É assim, a gente termina o dia muito cansado, mas com sensação de dever cumprido. É isso aí. Mas fale do próximo Sarau das Artes lá na Torre Malakoff. O próximo Sarau das Artes será agora no próximo sábado, dia 21 de outubro. Nós vamos ter o Maracatu, Vaz e Capibaribe, teremos o Coco de Ogan, teremos a Banda Griot, teremos bailarinas como Renata Tarubi, Halima Raia, Sheila Cavalcante, os bailarinos Lu Farri, Danilo Dante, o Bailado Cigano, que é um grupo de dança cigana. Teremos Carol Farias e o Cigano Elias em uma dupla de dança cigana. Teremos apresentações de atores e atrizes do grupo de teatro João Teimoso. Teremos... Bom, me desculpa se eu esqueci alguém, porque realmente há poetas como Lenemar Santos, Henrique Andrade, e tantos outros que são... A gente deve estar divulgando essa semana já na página do Sarau, os banners de divulgação de todos eles, né? E assim, é uma grande família, grandes amigos. É gostoso a gente fazer arte e cultura no meio de amigos. Uhum. Então a gente se sente bem. E graças a Deus, todos esses que fazem parte, que vão estar nesse, que sempre estão com a gente, e outros que também não vão poder estar nesse, mas que, como Cristian Magalhães, Jana Costa, as Mulheres de Alma Cigana, Cici, tantos outros que dançam e se apresentam com a gente na música, tipo... Dark Sintra, não posso esquecer a nossa diva da música, Karina Maiara. Se recupere logo e volte para cantar com a gente, que você faz muita falta no Sarau das Artes, Karina. E também quero chamar meus amigos, né, Carlos Amorim, Rubens Santos, que já são pessoas conhecidíssimas no meio teatral e no meio humorístico de Pernambuco, e que estão fazendo falta voltar ao Sarau das Artes. E você que está aí em casa, acompanhe na página do Facebook do Sarau das Artes, apareça na Torre Malakoff para conhecer as pessoas, para sair de casa e encontrar boas pessoas e boa arte na nossa cidade, que vale muito a pena. Vamos para mais um bloco de música, vamos de Johnny Hooker e Maracatu Nação Pernambuco, e já voltamos. Como quero tantas outras, todas sempre iguais. Dizem por aí que meu cabelo de rapaz e o meu olhar de homem, mas eu faço muito mais. Vejo as meninas, tudo me fascina, corpos carnavais. Pulo na piscina, faço mil mandingas, coisas vãs e tais. Bebo leite quente do amor da gente, nada me satisfaz. Digo que te amo, ainda esse ano espere um pouco mais. E no entanto me assumo, me jogo, me arrisco de fato. Mal dizem meu nome, boato. Mas voltei sorridente, cantei até demais. Dizem por aí que ando com álcool a me envenenar, mas é que existem coisas aqui em mim que preciso matar. Vejo as meninas, tudo me fascina, corpos carnavais. Pulo na piscina, faço mil mandingas, coisas vãs e tais. Fumo a noite inteira com as minhas negras, gatas sensacionais. Inteira, cai na brincadeira, me chamam Satanás. E no entanto me assumo, me jogo, me arrisco de fato. Maldizem meu nome, boato. Te amo. dizem meu nome, boato. Reciclar, precisamos separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não dá para reciclar. Então separamos o lixo por cores. Vamos ver quais são? O papel e papelão colocamos na lixeira azul. O plástico na lixeira vermelha. O vidro na lixeira verde. O metal colocamos na lixeira amarela. E o lixo orgânico colocamos na lixeira marrom. Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Chegamos ao terceiro e último bloco do Pelos Olhos e Ouvidos aqui na rádio Aconchego 88.1, no qual você pode nos acompanhar pelo Facebook ao vivo e também pela internet. E não deixe de acompanhar também o blog do Pelos Olhos e Ouvidos, que está aqui na descrição também da transmissão ao vivo. Quem passou aqui pelo Facebook, como já falamos, Renata Mascarenhas, Ben Rockefeller também passou, obrigado. Carlos Amorim, Marcos Túlios, Karine Guerra e Nino Nino. Valeu a todos. Todo sábado a gente está aqui na Rádio Aconchego fazendo essa transmissão pelo Facebook. Mas, Oséias, destrincha aí esses dois projetos que você mencionou já, mas detalhe um pouco mais do que a Guerrilha Cultural vai fazer daqui para o final do ano ou começo do ano que vem? Como eu falei, a gente vem o Recife Dança Mais, que é uma mostra de dança visando dar oportunidade a mais gente de dança, que as atuais mostras de danças oficiais não conseguem atingir. E é um festival de música que ainda não tem nome, que aí seria próximo ano, e a gente também visa também dar oportunidade a mais gente boa da música local que está aí batalhando e precisando de espaço. Então todos esses dois projetos são frutos do Sarau, assim como já criamos uma página no Facebook e estamos criando o Circuito Pernambucano de Saraus, que visa tentar mapear e unir os diversos saraus que existem no estado, os saraus permanentes, e fazer um calendário mensal e anual para que as pessoas saibam cada dia onde é que vai ter sarau, o que é que tem, um pouco do histórico de cada sarau. Então fazer esse mapeamento desses saraus que existem em nosso estado, que são muitos. Exatamente, para criar um circuito, né? Um circuito e as pessoas rodarem não só no centro da cidade, como é o caso do Sarau das Artes, que fica ali no Recife Antigo, mas rodar tanto, tem o Zé do Pinho, tem o Sarau dos Prazeres lá em Prazeres, tem em Candeias, tem Sarau também. Então tem assim, temos saraus, tem em Olinda, o Sarau do Mutirão, uhum, também. Então é tentar unir esses saraus, a gente tentar falar a mesma língua e não ficar dependendo só do poder público, e a gente se unir e fazer as coisas em conjunto. Ok. Oséias, fala das atividades do João Teimoso, que além do Sarau das Artes, vocês têm as atividades, né, as aulas e tudo mais. Como é que se dá? O João Teimoso, como eu falei, começou um grupo de teatro. Minha assistente, como eu falei, parceira, Michele Amorim, é quem dá aula comigo de teatro. Nós temos aulas aos sábados, temos uma turma adolescente e adulto das 9 ao meio-dia nos sábados pela manhã. Temos uma turma de teatro infantil com Michele de 2 às 4 da tarde aos sábados. E temos outra turma adolescente e adulto de 4 da tarde às 7 da noite. Então o sábado é bem corrido. No domingo a gente tem ensaio do nosso grupo de teatro, que é o grupo de teatro permanente profissional da gente, o grupo de teatro João Teimoso. E temos as produções da gente, né, que a gente corre. A gente vai voltar agora a ter dança, formar novamente a companhia de dança, que a gente, de 2005 a 2011, nós tivemos companhia de dança com 4 núcleos: dança do ventre, dança de salão, jazz e popular. E agora a gente está voltando novamente a ter companhia de dança. Nossa mais nova coreógrafa, inclusive a bailarina lá do Sarau das Artes, Halima Raya, é uma linda bailarina, uma pessoa competentíssima na área de dança do ventre, de dança árabe. Então ela já começa como nossa coreógrafa, a gente já vai fazer audição para a companhia e ela também vai dar aula de dança do ventre lá no nosso espaço. E quais são os contatos que a gente pode entrar com o João Teimoso para fazer essas aulas? Ok, vocês podem entrar em contato, se for pelo Facebook, a página Grupo João Teimoso, ou a página Espaço Cultural João Teimoso. No caso do Sarau, a página Sarau das Artes. Telefone, vocês podem entrar em contato pelo Oi ou WhatsApp, que é 98897-1513, ou pelo TIM 97904-7906. E o espaço fica no lugar central, em plena Conde da Boa Vista, em frente ao antigo Habib's, edifício Sion, primeiro andar. E a gente está sempre por lá e vocês podem ligar, agendar de conhecer, falar sobre aulas. Inclusive, em breve estaremos divulgando também nas páginas da gente o início das aulas de dança do ventre também lá. Ou então, comparecendo ao Sarau das Artes e falando pessoalmente, né? Exatamente. Chegar para conhecer o grupo e aproveitar e iniciar uma aula de teatro, uma aula de dança. Lá no Sarau das Artes é o momento de vocês se descontraírem. Eu, a Michele, a gente tá e o pessoal do grupo, a gente fica no corre-corre muito grande, porque até acabar o sarau a gente não consegue parar, quem já foi viu, porque a gente fica na coordenação, na locução, fotografando, mas é muito bom ter o público lá, ter os artistas lá. E vão prestigiar, vão prestigiar a nossa cultura. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o que é nosso. Então, vão mais ao teatro, vão mais assistir espetáculos locais, espetáculos de dança, música. Vão valorizar os nossos artistas, para que a gente possa ter força, independente de governo, e vocês tenham um bom espetáculo e bons instrumentos de arte para levar para a educação, para a formação de vocês. Osés, a nossa luta é igual. O Pelos Olhos Ouvidos está sempre de porta aberta. A Raio da Conchego também. Se quiser vir aqui fazer uma outra interação, uma outra ideia, conhecer mais as pessoas da rádio aqui, quem sabe fazer uma atividade aqui no CIS, quem sabe a gente possa fazer isso. Será um prazer. Quem sabe a gente, como eu falei, na Guerrilha Cultural nós já tentamos fazer, chegamos a filmar um piloto no programa TV. Quem sabe a gente não transforma isso num programa de rádio e aí traz a arte, a cultura mais para a rádio. Fugir um pouco do convencional que a gente está tão acostumado a ouvir, né? Então, muito obrigado, Osés. A gente se encontra no Sarau das Artes, próximo dia. Dia 21, sábado que vem, a partir das 5h40 da tarde, encontro vocês lá. Na Torre Malakoff. Para a gente encerrar, eu tenho um aviso. Próximo também, dia 21 e 22, vai ter o Noise Fest, um festival de rock and roll lá no Jordão, no qual o Pelos Olhos e Ouvidos vai estar fazendo a cobertura. E no meio da semana a gente vai estar fazendo um vídeo de chamada para esse festival. Agradeço muito a quem acompanhou pelo Facebook. Daqui para terça-feira, no máximo, essa entrevista vai estar completa no blog do Pelos Olhos e Ouvidos. Você pode encontrar a entrevista completa lá. E, claro, está disponível também em vídeo para a gente compartilhar, comentar e curtir no Facebook do Pelos Olhos e Ouvidos. Boa tarde, obrigado, Oséias. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. E foi um prazer estar com vocês aqui. Até mais e tchau! We'll be right back. Escrita